Quiosque até o quilo, autorizado Juazeiro, nível 190, rota Whisky 1 até Paulo Afonso após direto, decola da pista 35, curva a direita após a decolagem, saída Lotar, controle 119.8, aciona 5466. Correto, chame pronto para acionamento táxi. Utilizando no X-ray no trip 5344. 344, complete final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado, no serviço. Salvador, é, boa noite, trip 5344, externo, baixado e travado, eu só escuto. Web 5837, assina identificação, autorizado, chegada bom, fidesa para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 3. 4.000, 5344, obrigado. Chame Recife, 1251, no alternado no 3325, bom voo. 1-643, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, livre LS, reporte estabilizado. Para 2.000, no 013, reportará, gol no 643. Trip 5344, solo os 20, táxi autorizado até a área remota do Pat 1. Gente, remota Pat 1, Trip 5344. Livre inicial táxi, informe para ingresso pista 35, qual o POB? Gente, eu acho que é o teu quilo, informe para ingresso pista 35. Do ingresso, informe alinhado e pronto, cabeceira 35, Oscar, hotel Kilo. Voo 1643, interceptou o ILS da 90 avistando. Confere final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, grato, boa noite, 1643. Salvador, gol 1643. 1643, tráfego avistado, 100 graus, 10 nós, ajuste 1003, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero. Trem checado, livre pouso 90, 1643. aguarde para iniciar a decolagem, informo que está restrito nível 090 até a posição lotal, liberação do controle Salvador. Aguarde autorização de decolagem. Oscar, Hotel Kilo. Hotel Kilo, livre decolagem, pista 35, vento 090 graus, 089. T43, solos 26, táxi autorizado via Alfa e Índia para o portão 03. Alfa e Índia para o 03, voo no 643. Oscar Hotel Kilo, decolado aos 28, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, Oscar Hotel Kilo, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Papatango, Oscar Hotel Kilo, contato rodando a decolagem, subinicialmente para 090, voando lotada presente. 090, voa lotar, Oscar Hotel Kilo. Papatango, Oscar Hotel Kilo, confirme a tua ideia pro Tichão da presente. Aguarde, Kilo. 024, Oscar Hotel Kilo. Aí, na prova de lotar, sessão 090, aguarde para subir para o 190. Vou aguardar na prova de lotar para subir para o 190, Oscar Hotel Kilo. Localizador 5837, com o campo à vista. Complete final, torre 1186, bom pouso, web 5837. 186, obrigado e um ótimo serviço. Olá, torre, boa noite, web 5837. Estamos a 2 milhas de terra, baixada de travada, ainda sem cheque de trem. Gente, continua a aproximação, informe baixada travada, vento 100 graus, 08 nós, ajuste 0013, web 5837. Afirmativo, então está baixado e travado agora, com 63 aguardando autorização de pouso, 5837. Gente, autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Uma centena com 10, 5837, livre pouso, obrigado. Patatango Hotel Kilo, autorizado pelo Centro Recife, subir direto para o nível 190. 190 para o Hotel Kilo. É possível voar na proa de Juazeiro da presente? Aguarde e mantenha lotado. Aguarde e mantenha lotado, Hotel Kilo. Hotel Kilo, vou ir direto de China da presente. Presente. Voo no 606, sem identificação, autorizado chegada a Mari. Já presente, voando a proa de Itapa para interceptar a chegada, descendo para 3 mil pés, ajuste 1013. Oi, 37, Solas 33, táxi livre até o pátio 3. Livre táxi até o pátio 3, 5837. Uma ótima noite, um ótimo dia. Tá, tô aí. Obrigado. Pode 05, Tanético, pelo controle. A ser identificação na proa de TAP para interceptar a chegada, descendo para 4.000 pés, o ajuste 1013. Sim, Jutão 3520, a ser identificação, autorizada a chegada à Mari, reduza para 230 nós, inicialmente para 160, nível. 520, identifique, chegada Mari, desce inicialmente para o nível 160 e reduza para 250 nós. Então, 3520, controle. Gente, o TAM 3520, identifique, descendo para o nível 150 inicialmente, redução para 250 nós. Gol 1805 indicada. Gente, inicialmente mantém a velocidade para sequenciamento. Gol 1805 na planta de TAP, agora invertida para 3.000 pés, o ajuste 1013. Inicialmente mantém 1.00 restrito, o hotel está quilo, apenas confirmando, o nível seria 1.10. 1.10, nível 110, Osta Hotel Kilo. Gente, no rumo que o senhor está mantendo, 090 ou o 110. Gente, o Osta Hotel Kilo, aguardando coordenação com o Recife, 090 como final. Gol 1805, a descida para 3.000 pés, está livre da restrição de altitude em TAP. Reautorizado até uma centena. Para uma centena, até 3520. Channel 6258, adicione identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 110. Meia zero meia, desce para 2000 pés, ajuste Mi 13, livre LS, aponte estabilizado. 2013, está autorizado LS, deixamos estabilizado, 606. Uva Patango Oscar, Hotel Kilo, autorizado pelo Centro Recife, o 090 agora como final. Ainda na escuta do controle, aguardando transferência de comunicações. O Xené 6258 desça para o 060.